Todo vagabundo tem a sua dama, e comigo não foi diferente. Recebe, pretinha, os versos que eu fiz pra você. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Quem me viu no rolê, com certeza sabe. Dos ensaios do vai vai ao clube da cidade, várias delas na minha lista, esse é o esquema, o Glissi. Vagabundo menestrel, só a fim de curtir. Acreditava que tão cedo não iria permitir, meu bem, que alguém me fizesse de refém, me fazendo planejar uma vida a dois e ir além. Meu Deus, que tá acontecendo, seja lá o que for, amém. No fundo eu sabia que um dia cê ia chegar, e no samba eu não ia mais colar com as festas parar. Meus momentos de lazer, descanso eu ao teu lado, com os parceiros agora só, acompanhado ou casado. Demorou, ó só, mudou meu flow, minha levada, a fúria dos meus versos sendo apaziguada. Parei com o futebol, sozinho, nunca mais nos rolê. Cê trincou tudo, tudo na minha forma de fazer. Você chegou, entrou na minha vida e me mostrou o ponto de partida. Quando você chegou, o bagulho endoidou. Você chegou, entrou na minha vida e me mostrou o ponto de partida. Quando você chegou, o bagulho endoidou. Olha só, que ironia, olha só quem diria. Um sorriso transformou o meu rancor em alegria. E não é preciso muito pra quem me ouve perceber. Cê trincou tudo até na minha maneira de escrever. Não tô falando de polícia, de morte, nem de guerra, mas das flores que comprei pra te dar amarelas. Não vou rimar sobre o político, o racismo e seus efeitos, mas sobre o teu cheiro e o sabor dos teus beijos. Prazer por prazer, sim, eu senti muito, mas meu corpo no teu é coisa de outro mundo. Meu peito no seu peito, sua boca na minha boca. Parece que o tempo para e a noite é bem louca. Sim, sou um guerreiro em plena atividade, e se pá, minhas verdades contaminam essa cidade. Porque se me falassem, eu também não ia acreditar. Mas você trincou tudo na minha vida. Você chegou, entrou na minha vida e me mostrou o ponto de partida. Quando você chegou, o bagulho endoidou. Você chegou, entrou na minha vida e me mostrou o ponto de partida. Quando você chegou, o bagulho endoidou. E pra finalizar, resumindo essa história, ter o teu amor pra mim é a maior vitória. Me sinto na quebrada, humano, mais abençoado, o mais fortalecido, o mais representado. Paixão, tesão, sedução, desejo, santidade, o toque, o cheiro, então o beijo. Todo campeão tem a sua retaguarda. Eu sem você sou tipo um rio sem água, como disse o Periclão, e eu peguei pra mim. Você foi mais que o simples desejo, uma louca paixão. Senti, namorei, noivei, casei, na frente de testemunhas, com a mão na Bíblia, eu jurei. Fidelidade, amizade, lealdade, humildade, cumplicidade, honestidade, serenidade. Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, cê trincou tudo na minha vida, ó preta. Você chegou, entrou na minha vida e me mostrou o ponto de partida. Quando você chegou, o bagulho endoidou. Partida. Quando você chegou, o bagulho endoidou. Certíssimo, eu escrevi pra você a mais linda flor, mas eu dedico a todos os manos que encontraram sua cara à metade. Moro, mano, todos os casais, Deus abençoe o amor de vocês.